Hoje, dia 13 de março de 2016, eu estou gravando aqui e essa ministração vai estar lá no site www.vidanovaitabuna.com.br, ok? Assim como outras pregações, além da gente compartilhar no WhatsApp também. Então, Salmo 45, vocês abriram e ligaram aí, amém? Vamos lá, diz assim: meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. É o mais belo dos cílios dos homens. E a graça transbordou dos teus lábios, porque Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tensiona a corda do arco, tornando esplendorosa a tua destra. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se aos teus pés. Os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono, ó Deus, para sempre é eternamente. O cetro do teu reino é o cetro de retidão, de justiça. Amas a justiça e odeias a iniquidade ou a impiedade. Eis porque o Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e aloés perfumam tuas vestes. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita, uma dama ornada com ouro de Ofir. Amém. Vamos estar por aqui. Senhor Jesus, abre o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser impactados pela tua palavra. Tua palavra poderosa. Tua palavra, ela pode transformar qualquer circunstância no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Deus, vem separar aquilo que é da nossa alma, do nosso sentimento, da nossa emoção, daquilo que é espiritual. Que em nome de Jesus possamos ver claramente o Senhor nos tornando mais espirituais ou espirituais através da Tua Palavra. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha mostrar, revelar, abrir os nossos olhos para a direção que o Senhor tem para nós. Senhor, nos faz entender que agora é hora de ouvir Deus falar conosco. E que em nome de Jesus possamos receber aquilo que é Teu, tudo que é meu, Senhor, de Tiago, seja vencido. E o que é Teu venha imperar nesse momento agora. Nós Te pedimos e Te agradecemos, temos plena convicção da Tua presença e da Tua atuação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bem, na semana passada eu comecei e só consegui ficar no segundo versículo. Nós começamos falando da majestade de Jesus e vamos continuar isso. Espero terminar hoje. E depois vamos falar sobre a glória da igreja. A majestade de Jesus é falar sobre Jesus enquanto rei. Mas Ele não é qualquer rei. Ele é um rei que se relaciona conosco. Às vezes nós confundimos e achamos que quanto mais autoridade, mais distante estamos daquela pessoa que tem autoridade. E não é só nós não somos só nós que temos essa sensação. Às vezes, a autoridade também tem essa sensação. Eu lembro que eu estava no seminário e um colega estava se queixando do outro porque ele estava já formou e aí o outro ligou para ele, estava no trâmite para ser ordenado na igreja, que o pai dele era pastor, e aí ligou e falou assim: e aí, fulaninho? Como ele tratava sempre aquele colega de seminário. E aí o colega de seminário falou assim: fulaninho? Fulaninho não. Fulano de tal melhor. Reverendo fulano de tal. E aí o outro deu uma risada, pensando que era uma brincadeira, ele continuou insistindo que ele era o reverendo fulano de tal. Aí ele pensou: poxa vida, hein? O que é que 6 meses de seminário não faz com a pessoa? Porque daqui a 6 meses eu sou reverendo também. Então, às vezes, a gente tem alguma autoridade e a gente se equivoca com isso e acha que a nossa autoridade deve nos separar das pessoas. Às vezes, isso acontece na família. O marido, porque a Bíblia diz que é o cabeça, às vezes ele é um cabeça de girafa, fica lá longe do corpo da família. Não. Nós vamos aprender aqui, temos aprendido, que a autoridade de Deus, ao invés de distanciar Ele de nós, Ela é tão nobre que ela se aproximou de nós. Ela se aproximou de nós através de Jesus. Então, quando eu falo da majestade de Jesus, não estou falando de um Deus distante, estou falando de um Deus próximo. Tão próximo que a gente pode até sentir o seu cheiro. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre isso. Agora, se você quiser ouvir mais, vai estar lá no site. Mas eu quero adiantar aqui, senão eu vou pregar de novo, como às vezes eu faço no sermão passado, ok? Vamos ao versículo 4, que diz assim: Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente. Se você abrir em Apocalipse 19, 6, não, abre aí, por favor, Apocalipse. Apocalipse 19, 16. Olha o que diz: O Todo-Poderoso. 19:6. Perdão, 19:16. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Amor, bota um pouquinho mais frio, por favor. Aí no... pode botar no 20, 21, né? E deixa ele paradinho assim. No 26 fica muito quente. Pode botar menos. Vou botar 21. Pronto. Depois que ficar frio, você bota no 23, por favor. Desculpa, gente. Vamos lá. Então vamos pensar o seguinte. A gente sabe que Jesus é rei. A Bíblia está cheia dessa afirmação. A gente sabe que Jesus é Senhor. Inclusive, às vezes a gente confunde e acha que Jesus, ele é só Salvador. Mas a ideia bíblica é que Jesus, ele é Salvador daqueles que ele é Senhor. Quantas vezes, eu lembro que lá em Salvador ainda, eu estava evangelizando o pessoal que vinha aqui do interior para ir lá para a capital para fazer tratamento do câncer. E aí as pessoas que hospedavam, eles cediam o refeitório para que a gente pudesse pregar a palavra ali. E eles ouviam a palavra, a gente orava por eles. E era muito interessante, porque no final a gente fazia um apelo e muitas pessoas vinham para Jesus. Eu lembro de dias que tiveram assim, 10 pessoas que se renderam mesmo a Jesus. No evangelho era muito bem explicado. A gente caminhava para igrejas que eles das suas cidades originais. E dávamos uma assistência a essas pessoas. Só que interessante, porque dentre 40 pessoas, 10 converterem, bênção, maravilha. Mas na hora da oração, quase todos vinham para receber a oração. Isso era muito interessante. Então, o que a gente entende disso? A busca pela ação de poder de Deus para me mudar, me beneficiando, ela é muito mais comum do que a busca do poder de Deus enquanto rei para me governar e mudar a minha vida. A conversão, muito bem explicada, era: olha, a partir de hoje, quem vai governar você é Jesus, e ele vai lhe conduzir pelos melhores caminhos, mas algumas coisas você vai ter que abrir mão. Então, o evangelho bem pregado faz a pessoa ter uma real noção de que receber Jesus é maravilhoso, mas também vai levar ela a uma mudança radical de vida. Não, isso eu não quero. Mas a parte de ele ser rei poderoso e poder me curar, essa parte eu quero. Entendeu a incongruência? Aí você diz: pois é, como isso acontece? Mas isso não acontece só com quem está recebendo a pregação do evangelho a primeira vez. Às vezes isso acontece conosco. Quantas vezes nós precisamos passar por alguma situação mais delicada para buscarmos mais a Deus? Gente, se eu for o único pecador aqui, pode tirar a primeira cadeira. Como isso é forte, como isso é comum. Eu tive dificuldade no trabalho, ou uma iminente perda da minha função, ou do meu cargo, ou do salário, ou até do emprego. Meu Deus, como a gente parece que acorda para Deus. E ainda bem que acorda para Deus. Pior se continuar dormindo. Ah, mas o médico deu um diagnóstico, e esse diagnóstico pode ser um tumor, pode ser um problema sério de saúde. Aí a gente ou revolta com Deus, ou começa a buscar mais a Deus. Tem que buscar mais a Deus. Mas o que eu quero dizer é que essa majestade de Jesus, ela caminha perfeitamente com a glória da igreja de braços dados. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Não é porque Deus é majestoso, maravilhoso, que a gente deve ficar distante dele, só recorrer a ele na emergência. Não! A palavra de Deus diz que Jesus é Deus Emmanuel, é Deus conosco, amém? Então vamos aqui, diz assim: cinge a tua espada sobre a coxa. Lá em Apocalipse a gente vê que está se referindo a Jesus, esse Salmo 45, a Jesus e a sua igreja. E diz assim: cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente. Interessante porque a própria palavra de Deus diz que Jesus disse: não, eu não vim trazer sossego como vocês pensam, não. Eu vim trazer a espada. Mas como Jesus é tão pacífico? Só que a gente tem que distinguir uma coisa, irmãos. Uma coisa é ser pacífico, uma coisa é ser pacífico, outra coisa é ser passivo. Você quer ver a diferença do pacificador para o passivo? Naquele filme, já falei isso aqui uma vez, naquele filme com Will Smith, que ele tem uma criança, Procura da Felicidade. Filme lindo, eu assisto ele várias vezes. Pelo menos uma vez por ano eu assisto aquele filme. Eles estão, em um certo momento, ele está numa situação muito difícil da vida dele, ele está numa fila, e naquela fila eles iam para o albergue. E ele estava na hora dele, e ele era o último a poder entrar naquela noite, só que o outro valentão passou na frente. E tinha um cadeirante perto. E o cadeirante, corajosamente, disse: não, não, é verdade, eles dois têm que entrar. Esse grandão aí entrou na frente deles. E começou ali um tumulto por causa disso, e ele conseguiu entrar. Esse homem, ele foi pacificador, mas não foi passivo. Se ele entendesse ser pacificador por ser passivo, ele ia ficar calado e ia deixar a injustiça acontecer. Às vezes a gente acha que para ser pacificador a gente tem que ser passivo. O evangélico então tem esse problema. Tem injustiça no trabalho, tem injustiça na igreja, tem injustiça em casa. Não, a melhor coisa é ficar calado. Não. Tem que procurar quem fez injustiça e ministrar a justiça ali. Amém ou não, gente? Então vamos pensar Jesus como o Senhor Todo-Poderoso, mais próximo, mas com a espada na sua coxa. Com a espada. Muitas vezes, caminhar com Jesus vai levar você, como diz o Dr. Edmel Williams, a viver perigosamente. Quantas vezes você, por ser fiel a Jesus, vai ter que ser colocado na situação? Quantas vezes eu me lembro na escola, eu cresci na igreja, desde criança. Então eu já passei momentos difíceis na escola. Na faculdade, meu Deus, nem se fala. Em muitos momentos, o conflito é inevitável. A batalha espiritual, inclusive, quantas vezes você tem que chegar na sua casa e dizer: sai, espírito imundo, da minha casa em nome de Jesus. Quantas vezes tem que botar a mão no travesseiro do seu marido e falar: Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga ao meu marido uma vida santa, e quero repreender, isso é uma batalha, e quero resistir a toda a obra das trevas contra a vida do meu marido. Eu repreendo todo espírito mundano de homossexualismo, de lesbianismo, de mentira, de drogas, de vício sobre a vida da minha família, dos meus filhos. Eu repreendo, sai em nome de Jesus, no primeiro indício de longe que você possa sentir o cheiro. Isso é o quê? Batalha. Em Efésios 6, a Bíblia fala de armas. Tem armas de defesa e tem espada, que é a arma que nós temos, que é a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós temos um Deus que ele não é Jesus, paz e amor. Não, não, não, não. Não no sentido mundano, no sentido verdadeiro ele é paz e amor. Ele é a paz, ele é o amor. A verdadeira paz vem dele. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque, às vezes, nós estamos numa inércia, e a gente vai deixando aquilo acontecer e vai circunstanciando. Não dá. Não dá para ver o núcleo que você faz parte. Às vezes as pessoas vão deixando de ir, vão deixando de fazer parte. O discipulado às vezes tem mais aquele interesse. Você não vai ver mais uma frequência na igreja como antes. Ah, tudo bem, é assim mesmo. Esse povo hoje em dia é assim. É sem compromisso. Fazer o quê? Não, eu tenho que tomar minha postura. Porque Jesus toma a postura dele. E eu sou servo de Jesus, sou discípulo de Jesus, tenho parecer com Jesus. Não dá para a gente ver certas coisas, enfermidades, por exemplo. Às vezes nós estamos em situação de enfermidade em casa. Não, tudo bem, vamos lá, porque Deus fez os médicos, fez os remédios. Então vamos ao médico, vamos à farmácia e está tudo bem, porque Deus fez os médicos. Vá ao médico, vá à farmácia, mas principalmente vá ao joelho. Repreenda a enfermidade com autoridade. Você não pode ser irresponsável. O filho está morrendo de asma. Está repreendido. Está curado. O menino não ficou curado. Sei lá porque não ficou. Às vezes não ficou porque faltou fé em você. Às vezes não ficou porque você, se ele ficasse curado, ia ficar arrogante, se achando super espiritual. O homem que o filho estava endemoniado, se batendo, falou: você tem... Ele perguntou para Jesus: o senhor pode curar meu filho? Jesus respondeu: e você pode ter fé? Aí ele falou: eu tenho. Depois ele mesmo disse: me ajuda na minha falta de fé. Então não é a sua fé que lhe cura. Se fosse o tamanho da sua fé que lhe cura, provavelmente muitas pessoas, muito poucas pessoas seriam curadas. O que é que eu quero falar? É que nós, como igreja, às vezes temos, às vezes não, muitas vezes, a maioria delas, temos que agir como nosso Senhor e ter uma espada preparada e afiada na nossa coxa. Amém ou não? Amém ou não? Amém. E Ele a tem e Ele a usa. Então, se eu tenho um Deus que é valente, que tem uma espada na sua coxa, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele pode sim entrar na minha causa e me livrar. Mas não segundo o que eu quero, segundo o que é bom para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, olha quem é esse Deus que você serve. Quem é esse Senhor majestoso? Quem é esse Jesus que é capaz de entrar na situação com tanta força que a própria literatura bíblica, a palavra bíblica, a palavra de Deus falando sobre ele, diz assim: ele é um valente que está em cima de um cavalo com uma espada afiada na sua coxa. Essa figura de Jesus que vai vir no Apocalipse levar essa igreja. Amém ou não? Finge a tua espada sobre a coxa, ó valente. Às vezes a gente olha para pensa que Jesus é aquela figurinha plácida que quase flutua nos filmes sobre Jesus, né? Aí ele, tão assim, olhai o lírio dos campos. Gente, Jesus era, aqui na Terra, muito mais dinâmico, muito mais forte. Jesus olha para a cara do fariseu e fala assim: você é uma víbora. Vocês são umas víboras. Vocês são como uma cova de mortos pintada de branco por fora e cheio de ossos podres por dentro. Vocês são hipócritas. Ele não, ele é um homem de Deus. Isso que vocês... Agora você imagina a cena de Jesus falando: ó hipócritas, vocês são como assim, uma bela lápide por fora e por dentro ossinhos podres. Aonde? Ele é firme, ele é o Senhor, ele é Deus. Amém? Então, às vezes a gente tem uma figura de Jesus como um bonachão, velhinho, gordo de barba. Você é Papai Noel. Não, Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Todo-Poderoso. Não tem causa que Ele se acovarde não, meu irmão. E Ele quer ensinar isso pra gente. As causas que são dEle, a vontade dEle, o poder dEle. Não as nossas vaidades e as nossas vontades, mas Ele é Senhor soberano. E diz assim: cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente. Cinge-te com majestade e esplendor. Ele não veste só espada, ele veste majestade e esplendor. Majestade fala do caráter de rei. E esplendor fala da expansão dessa majestade. Jesus não se contentou em ser rei e ele expandiu o reino dele através de nós. Então vamos pensar o seguinte: esse texto poético, ele fala de Jesus como aquele que a amada se apaixona. É um salmo que foi composto para casamentos. É um salmo que exalta a masculinidade, tendo como referência o próprio Jesus e o papel da igreja, que eu vou pregar outro dia. Mas a gente tem que olhar Jesus como esse que cumpre totalmente o papel dele. E ele expande isso através de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente entende que Jesus é rei. A gente entende que Jesus é tudo. Jesus é o meu Deus. Jesus é com o Pai e com o Espírito, que são as três pessoas de um só Deus. que é o nosso Deus. Amém, irmãos? A gente sabe sobre a Trindade, estudamos tanto isso aqui. Então a gente entende Jesus é, mas às vezes a gente limita essa majestade, essa expansão de Jesus. Olha o que eu estou falando, como se aplica aqui no texto claramente. O reino de Deus, ele está em você, como o irmão cantou aqui, amém? Amém? Mas esse reino de Deus, ele está em você, não é para você abraçar esse reino e viver esse seu reinozinho dentro de você. Uma vez eu soube de um irmão, gente, que situação triste do irmão, coitado. Ele teve uma decepção numa igreja que ele frequentava, então ele começou a assistir um culto, escolheu um irmão para assistir o culto lá na internet, e até aí tudo bem, até ele achar um lugar, né? Mas aí, e aí, como é que é a ceia? Não, a ceia, bota o pão, o cálice, e aí toma lá na internet. Como é isso? E o pior não é isso, o pior é passar meses e anos achando que está tudo bem. É um reino que não se expande. É um pai de família que é cristão, é sério, ele é um crente, ele dá dízimo, ele vai para a igreja, mas o reino acaba na fronteira da pele dele. Nem a mulher percebe que ele é cristão. O chefe, sem pensar, porque ele é ali. São igrejas que o reino é dentro das paredes. A gente cuida de quem está perto, a gente ama quem está perto, a gente só serve quem está perto, porque o nosso reino é nosso. Não é isso que a Bíblia diz. Faz parte do reino de Deus expandir. Amém ou não, amém? Ele se veste com majestade e esplendor. A majestade dele se espalha. Quer ver? Vai, cavalga prosperamente. Vamos lá para Apocalipse de novo? 16. Apocalipse 6:16. Agora 6:16. Apocalipse. Então vamos aqui para. Antes disso, vamos para Isaías 19:1. Eu vou ler para não ficar cansativo aí para você, tá? Isaías 19:1. Diz assim. A profecia a respeito do Egito. Deus, montado em nuvem veloz, vai ao Egito. Os deuses do Egito tremem diante dele. O coração dos egípcios se derretem no peito. É uma figura aqui no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento, Apocalipse 19:11. Apocalipse 19:11. Olha só como Jesus expande o seu reino. Primeiro ele foi se revelando na revelação progressiva até que ele nasceu aqui na terra, porque já vivia antes, ele encarnou. Encarnar é um termo próprio só para Jesus, porque Jesus é o único ser que existia antes de nascer, antes de ser gerado no ventre. Amém, irmãos? E diz assim aqui, Apocalipse 19:11. Vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Sobre sua cabeça muitas coroas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Aleluia. Agora, os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linho e com brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro e de justiça. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre seu manto e sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele é poderoso. E ele expande esse reino. E o máximo disso vai ser quando ele vir sobre a terra e levar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Só que nós oramos, venha o teu reino. Ora, quando você diz venha o teu reino, você, no Pai Nosso, que aprendeu desde pequeno, eu lembro que na minha escola cantava o hino nacional e rezava o Pai Nosso. Na Pai da Ave Maria, eu. Mas o Pai Nosso, eu orava todo dia de manhã. Diz assim, eu não sabia muito o que eu estava dizendo, mas eu orava. Diz assim, venha o teu reino. Pai Nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Irmãos, você já pensou a vontade de Deus aqui na terra como é no céu? Já pensou na sua casa a vontade de Deus como é no céu? Eu imagino, Fabrício, que Deus tem uma vontade para a minha vida lá no céu. E tudo que eu preciso e quero é viver aqui na terra plenamente a vontade que Ele escolheu para mim no céu. Mas esse texto, ele é mais rico ainda. Ele usa o céu como um padrão. Irmãos, é difícil a gente pensar que no céu há alguma rebelião, que no céu há alguma desordem. Ao contrário, nós só ouvimos falar de como Deus controla os céus e os anjos e controla os astros de forma muito imediata. Então o que Jesus está dizendo é assim, assim como é lá em cima, vocês precisam orar para ser aqui embaixo. O padrão de baixo tem que ser o padrão de cima, ou seja, o padrão que vocês querem aqui embaixo tem que se inspirar no padrão de cima. Jesus, irmãos, Ele é Deus, amém? E Ele expande a majestade dEle através da sua igreja. E a nossa, e nós como igreja devemos levar a majestade de Deus. A majestade de Deus não é levada só curando enfermos que são demônios. A majestade de Deus também é levada quando a gente sai daqui e vai lá para o orfanato, o SOS Criança, e faz as compras deles. Isso expande o reino de Deus. E a mulher manda uma mensagem e fala, glória a Deus pela vida de vocês, pastor, porque vocês são a única instituição que mantém a gente de comida. Isso é expandir o reino de Deus. Amém, irmãos? E assim diz, cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, pare de ver Jesus como um frouxo. Jesus é Deus, é Senhor, Ele manda na minha vida e na sua vida. Para de ver Deus como alguém que precisa da sua vontade, que precisa do seu charme. Às vezes a gente vê Deus como alguém, a gente vê Jesus, a gente vê o Espírito como aqueles dignos do nosso resto. Igreja é só uma parte da nossa agenda. Irmãos, em nome de Jesus, quando nós vemos Ele abrindo as nuvens, enrolando o céu como um livro, a gente possa dizer, esse é o meu Senhor, eu não estou me assustando em vê-Lo, porque é assim que eu já o vejo no meu coração. E diz assim mais, vai, cavalga prosperamente. A cavalgada próspera é a cavalgada que os reis vinham cavalgando. Antigamente, nesse tempo bíblico, existia um símbolo muito forte. Quando acontecia uma guerra, eles tinham pelo menos o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo baio, o cavalo vermelho. Quando eles iam e voltavam, e o rei voltava cavalgando um cavalo preto, de longe eles viam aquele ponto preto, e eles sabiam, vamos correr, porque perdemos a guerra, e atrás do rei que vem fugido, vem os inimigos para poder tirar os despojos e acabar com essa terra. O cavalo baio era um cavalo que significava, fizemos um acordo. Então o povo ficava apreensivo e pensava, que acordo foi esse? O que será que eles vão levar de nós? Será que vão levar as crianças, as mulheres? Será que vão levar os nossos bens, os nossos tesouros? Então era uma apreensão que acontecia no povo quando aquele que ficava na torre de vigília dizia, lá vem o cavalo baio! Mas quando o guarda da torre de vigília dizia, lá vem ele e vem no cavalo branco! Meu amigo, o povo explodia em festa e em dança, porque o rei dizia, eu vim como rei vitorioso, amém? É assim que Jesus se mostra como rei vitorioso, vitorioso. A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. O problema é que às vezes a gente confunde triunfo com vontade. Às vezes a gente confunde triunfo com a nossa vontade sendo feita. Que bobagem. Por exemplo, eu há muito tempo oro para que nossa igreja aqui seja emancipada financeiramente de Salvador. Eu oro, Deus, precisamos liberar Salvador, para Salvador poder abrir outras igrejas também. Já estamos com a Laura de Freitas agora. Senhor, olha, Deus, por favor, Senhor. Ah, Deus, nós precisamos que isso aconteça. Senhor, olha, eu não quero mais. Senhor, já são 6 anos. Eu acho uma vergonha eu estar aqui há 6 anos na igreja ainda de ser financeiramente emancipada. Só financeiramente, é claro. Espiritualmente, continuam descobrindo. Ah, Senhor, Deus, eu peço, tem misericórdia, se eu não quero ser. O meu plano, Renato, era que a gente ia levantar a oferta e ficasse tão legal, assim, tão grande, que a gente ia dizer, está tudo coberto aqui, Salvador está liberado, você não precisa mais mandar. Esse era o meu plano. E nós, por necessidade de Salvador, e dentro de todo um projeto que isso iria acontecer talvez até mais cedo, mas aí foi comunicado essa semana que nós não vamos receber mais o subsídio que recebíamos em Salvador. Então, assim, eu fiquei uma mistura de muito feliz. De vez em quando vinha uma preocupação tentando me tentar, eu arrependia, porque eu não orei por isso. Isso é um triunfo de oração, ora. Mas nem sempre é do jeito que a gente planeja. Mas, olha, eu estou tão mais feliz por acontecer o que eu vim orando, que eu não consegui me preocupar ainda. Claro, né? Já estou planejando cortar muitos gastos na casa. Mas não sei se eu precisar me mudar. Não sei, não estou nem aí. Eu quero que o reino de Deus venha, amém, irmãos? Então, o triunfo não é aquilo que a gente planeja muitas vezes, mas é a vitória dele. E Jesus é sempre vitorioso. Ele sempre volta no cavalo branco, aleluia. E diz assim, ó, vai cavalgando prosperamente pela causa, ou proclamando a verdade, a mansidão, a justiça. O reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Então aqui a palavra que ficou mais forte foi a justiça. A justiça na Bíblia é a plena vontade de Deus. Olha o que Jesus anuncia. Primeiro, a verdade. Só a nível de didática, diga verdade. Verdade. Verdade. Irmãos, Jesus anuncia a verdade. A palavra de Deus diz que dele procede a luz. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não mente. A palavra de Deus diz que ele pode todas as coisas, mas a própria palavra de Deus também diz que só uma coisa ele não pode. Você sabia disso? Está aí uma coisa que você vai ouvir agora. A gente vai separar o texto inteiro. A Bíblia diz que só tem uma coisa que Deus não pode fazer. E Pedro exalta o Senhor e diz assim, aquele que não pode mentir. A única coisa que Deus não pode. Não pode porque resolveu não poder. É mentir. Não há mentira em Deus. Ao contrário. O diabo é o que é o mentiroso. Esse significado é o seu nome. O oposto da mentira é a verdade. Ele é a verdade. A única coisa que Deus não pode é mentir. E a causa dele é a verdade. Amém ou não, irmãos? Sabe por quê? Porque a verdade, ela não é só a verdade. A verdade é uma chave que consegue lhe libertar de qualquer situação. Para Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é o nosso papel? Preste atenção. Talvez seja o ponto mais importante aqui didaticamente nessa noite. A verdade me libertará, ok? Claro que sabemos que essa verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém, gente? Amém, amém, amém. Vamos lá. Bem, a minha pergunta então é, qual é a verdade de Deus para a sua igreja? E eu penso isso, irmãos, eu oro, porque eu sei que igreja não é móveis, a igreja não é um espaço, não é instrumentos, a igreja é um povo escolhido e chamado por Deus para aprender dele, se expandir, fazer isso com outros, até espalhar a glória de Deus sobre toda a terra. Amém? Amém? Então, Eu pergunto, Senhor, qual é a tua verdade? E na medida que eu vou orando, lendo, estudando, viajando, ouvindo meu pai, que é o nosso pastor, estava aqui esses dias pregando, aí eu vou descobrindo verdades. Interessante, irmãos, porque existem verdades, preste atenção, que elas só são liberadas por Deus para quem tem maturidade para administrá-las. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quanto mais temor e respeito por Deus, mais maturidade você vai ter para receber intimamente a verdade. O que tem a ver intimidade com a verdade? A palavra de Deus diz que ele se faz nosso amigo, porque o amigo conta os seus segredos para o outro. Então, se você teme a Deus, você vai ter intimidade dele, você vai receber segredos. Por exemplo, você pode perguntar assim, Deus, qual é a verdade que eu te descobri para ser um marido melhor? O que é que eu preciso saber? O que é que é além do que eu sei? Que verdade eu preciso para poder ganhar o coração da minha esposa? Às vezes o filho está num comportamento tão distante do que você sabe que é o padrão de uma criança em Deus, que você precisa pôr o joelho no chão e falar, Deus, me dá a verdade. Eu ouço muitas coisas, muitas psicologias, muitas filosofias, muitas formas de criar, mas qual é a verdade sobre a criação de filho? Se prepare que Deus vai mandar. E você vai perceber que na maioria das vezes a gente está muito mais errado do que o filho. O erro do filho às vezes é uma consequência do erro dos pais. Às vezes não, quase sempre. Qual é a verdade para eu gastar meu dinheiro? Qual é a verdade da forma de eu trabalhar? Outro dia eu estava no trabalho secular, que eu tenho a clínica e tenho a escola. Eu estava na escola e aí sentei lá, né? Liguei o WhatsApp para ver, né? E tal, pessoal. Aí o Espírito de Deus falou assim, isso é roubo. Não estou dizendo que você olhar seu WhatsApp no seu emprego seja roubo. Estou falando da minha experiência, ok, irmãos? Porque o que aconteceu? Ele me fez perceber que eu estava passando um tempo ali que era, não estava assim, brincando, né? Às vezes olhando, marcando um paciente, uma coisa. Só que na escola eu não sou contratado para isso. Que verdade dura, irmãos. Geralmente a verdade dói. Ah, eu fiquei com a vergonha daquilo, gente. E fiquei com vergonha. Aí esse dia eu já falei pra minha mulher, foi amor. Amor, tô desligando a internet. Só ligo meio-dia. Irmãos, a verdade, ela é importante e preciosa. Vou lhe falar uma frase de caminhão. Porque às vezes, né, a gente pega a verdade, joga ela na pessoa assim, e ainda fala, eu sou verdadeiro. Oh, gente. A verdade é uma pedra preciosa. E mesmo sendo preciosa, ela é uma pedra. E por ser uma pedra, não pode ser arremessada no rosto de uma pessoa. Você tem que saber como coloca a verdade. Nunca abra a mão da verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. A verdade, ela é importante. A verdade num casal, a verdade na igreja, a verdade em casa, a verdade no trabalho. Busque e persiga a verdade. Olha, hoje vivemos tantas mentiras. Se uma palavra como essa, você pode resistir de aí. É, não sei se vai dar não. Porque hoje em dia, se a gente não mentir, a gente não bebe. Como é isso? Gente, paz, não estou aqui para falar mal de denominação nenhuma, mas eu tenho lá o código canônico da Igreja Romana e tem escrito assim, ó, que matar é pecado, tem vírgula. Aí explica, numa guerra, na situação... Mentir é pecado, vírgula. Se for mentira branca, com a boa intenção. Que é isso? Mentira, mentira, gente. Amém ou não, irmãos? O problema que a mentira pode lhe livrar, ele sempre vai ser menor do que o problema da mentira que você inventou. Você está comigo ainda? Diga amém. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga prosperamente, aleluia. Esse é o nosso lindo, maravilhoso Jesus. Proclamando a verdade, mas também a mansidão, irmãos. Porque Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, amor e mansidão, moderação. Disse Paulo a Timóteo. Irmãos, interessante como ao mesmo tempo, Jesus, que é Senhor, Rei, Juiz, como venho pregando alguns domingos, e ele, cheio de beleza e poder, ele chega com espada para poder dizer: eu sou vitorioso. Mas ele traz a verdade pareada com a mansidão. Por que isso? Porque a verdade sem mansidão é tirania. E a pessoa, você chegar aqui, às vezes eu estou pregando e Deus me mostra, isso é sobrenatural, gente, você pode acreditar ou não, por favor, não fica zangado comigo não. Se achar que sou doido, me ame a si mesmo. Mas às vezes eu estou aqui pregando e Deus me mostra uma dificuldade específica de uma pessoa. É uma revelação, isso é um dom de Deus, está na Bíblia, só você ler aí. Gente, eu já vi tanta besteira e tanto absurdo com isso. O senhor fala assim: e agora, Deus está me mostrando, que você, peraí gente, calma, tem várias formas de você mostrar que Deus te mostrou alguma coisa. Vocês já perceberam que às vezes eu estou pregando, aí eu dou uma vírgula, falo de algum assunto que parece nada a ver, depois eu volto, então Deus está ministrando. Tem que ter mansidão. Mansidão é fruto do Espírito, vem junto do domínio próprio. Manso não é quem é pacato, quem é bobão. Manso é quem é dominado, quem é adestrado. E assim somos pelo Espírito de Deus, amém, irmão? Então Jesus, ele vem com esses propósitos: verdade, proclamando a verdade, proclamando a mansidão, que é sujeição a ele, e a justiça, que é a vontade dele plenamente executada. Amém, irmãos? E diz assim: com a sua formosura, com a sua beleza, ele pesa, ele puxa a corda do arco. É claro, eu fiz um estudo bem delicado da tradução e no hebraico para poder trazer para você o mais próximo que está escrito lá no Salmo 45, tá bom? Por isso que eu vou mergulhando aqui nos termos e a gente vai ganhando mais, tá bom? Diz assim: ele, na sua formosura, com toda a sua beleza, ele estica o arco. Gente, é uma conversa de uma mulher apaixonada. É uma conversa que a gente, como igreja, que a Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo, nós somos a igreja, juntos nós somos quem vai ter o casamento simbólico com Cristo, quando ele vem do céu e leva-nos como noiva dele. Não como uma pessoa, como as freiras pensam, mas enquanto corpo nós somos a noiva. Gente, imagina a cena. A minha esposa uma vez fez uma declaração de amor para mim. Eu vou dizer. Ela disse assim: coisas legais do casamento, né? Aí ela falou assim, aí eu falava coisas, né? Que é censurado, não posso falar, né? Aí ela falou uma coisa legal, ela falou assim: ah, amor, eu gosto que agora posso olhar pro seu braço, porque eu não podia antes. Quando eu era sua namorada. Gente, isso aqui é a noiva, a esposa olhando o marido, puxando o arco e todo fortão lá, e ela se derrete e diz: ah, você é lindo, puxando o arco. É o amor da noiva, da igreja, por Jesus. Se você pegar o livro de Cantares, você vai ver como é lindo e romântico o amor de Jesus para a igreja. Jesus ama a igreja, irmão. Ninguém mexe com a mulher dele, não. Com a noiva dele, não. Alguns se choquem com isso, tá? Alguns se choquem. Eu tinha um problema que pensava assim: Deus, Jesus veio enquanto homem. Enquanto homem perfeito e saudável, ele poderia ter sentido alguma atração por alguma moça. Eu pensando livremente, não falava isso para ninguém, pensando para buscar uma resposta. Coisa de teólogo. Aí eu pensando, como é isso? Buscando na Bíblia. O que na Bíblia negaria isso? Porque eu tenho que pensar algumas questões para dar respostas. E aí o Espírito de Deus, é a melhor parte, que você vai em um livro, vai em outro, lê, pesquisa, vê. Aí de repente diz: Espírito Santo, me mostra a verdade sobre isso. Olha que coisa linda. Sabe o que o Espírito me falou? Não podia se apaixonar por uma moça. Por mais santa que ela fosse, por mais bela que ela fosse, sabe por quê? Porque seria um incesto. Por quê? Ele não iria se apaixonar por uma ímpia, dada a sua santidade. Amém, irmãos? Até por uma ímpia seria a obra das suas mãos. É saudável um pai apaixonar por uma filha? Não. Ah, mas ímpia não é filha. E Jesus se permitiria apaixonar por uma ímpia com a santidade dele sem pecado? Não. Por que eu pensei isso? Porque eu pensei, se fosse uma moça, né, desimpedida, casamento não é pecado, sexo não é pecado, o que é pecado é adultério, amém? Então por que ele não podia casar com a moça, gente? Por quê? Não se casa com a irmã. Não se casa com a irmã. Ele conseguia se relacionar com Maria Madalena. Às vezes, dizem assim, está lá no Evangelho de Tomé, apócrifo, porque vocês não deixaram entrar na Bíblia, que ele deu um beijo aqui no rosto, perto da boca lá de Maria Madalena. Gente, não é Bíblia, para mim já está fora. Outra coisa, se esse texto fosse verdade, era irmã dele. Amém, glória a Deus, aleluia. Era irmã dele. Irmã. Como irmã, não tem atração. Amém, irmão. A verdade é linda, gente. É a verdade. Então, vamos pensar o seguinte. Esse Senhor e Deus Todo-Poderoso, lindo, que a gente olha, não eroticamente, mas a gente olha amando. Eu estava falando para a Sofia, antes de dormir, sobre toda noite, antes de dormir, eu, o Paulo, a gente põe a Sofia para dormir, e quando eu ponho ela para dormir, eu ministro um pouco da palavra de Deus para ela, assim, de forma divertida e aplicando os princípios. E aí eu li para ela a história quando Jesus cura um surdo mudo. Gente, é lindo demais. Jesus está passando e tem aquela multidão toda e tinha um surdo mudo. Ora, o surdo mudo nem pedir para ser curado podia. Né? Se ainda fosse um coxo, gritava, Jesus, filho de Davi! Ele ia fazer o quê? Coitado. Jesus na multidão, Jesus repara ele. Jesus pega ele. A Bíblia diz, tira ele da multidão. Coloca à parte. Jesus, imagina Jesus de frente para ele, né? E aí Jesus pega os dedos, introduz no ouvido dele, nos ouvidos dele, não é na orelha, é no ouvido. Jesus foi até onde ia. Introduz os dedos no ouvido, cospe, a Bíblia nos diz, eu vou estudar isso para trazer para vocês, eu vou ver o termo ali, se é cuspir ou chão, se é só cuspir, que às vezes tem um termo cuspir no chão, por exemplo, tem idioma que beijo, a gente só um beijo. Em alemão, beijo tem várias palavras para beijo. Então, vou ver no grego, mas isso não importa. A Bíblia diz que aí ele cuspiu, pode ser na mão, e com a saliva ele passa a mão na língua do mudo e o abençoa e ele fica curado. Gente, que coisa linda. Vocês podem deixar nojento a princípio. Mas olha o carinho dele. E ninguém tocava naquele maldito. Quanto mais no máximo da maldição, que era o ouvido e a língua. O povo tinha medo de pegar a maldição. Jesus para o caminho dele. Fala a linguagem dele. Jesus fala a sua linguagem, Tati. Às vezes ele diz, eu não sei orar. Ele não sabia falar. Ah, eu não sou uma pessoa que merece Deus. E quem é que merece? Ah, será que tem alguma maldição? E o que importa que você tenha alguma? Ele é a bênção. Ele chega perto de você, a maldição está correndo. E eu acho lindo, Fabrício, que ele falou a linguagem. É como se fosse a linguagem dos sinais. Tocou no ouvido, lá dentro, né? Cuspiu na mão e o coração passou lá na língua. Eu imagino a cena... Eu não estava entendendo nada. Tem hora que você não vai entender nada, Felipe. Mas ele está fazendo, deixa fazer. Ele vai lá fazendo e mexendo. Daqui a pouco, gente, imagina como eles ficaram assustados. Porque eles tinham mania de dizer a Jesus como curar. Jesus, pega aqui, bota a mão nele e cura ele. Jesus, meu jeito, licença. Religião é assim, né? Não, eu sei como é que faz tudo. Pegou o sujeito, separou ele. Agora é só nós dois, meu amigo. Tem multidão, tem igreja, tem muita gente, tem, mas tem hora que ele... Não é agora só nós dois. Aí vai lá e ele... Ó a cena! Gente, é tão fora do padrão que nenhum cineasta, em nenhum filme de Jesus, nunca colocou isso. E a língua dentro da boca lá na goela? A mão na goela dele, do rapaz. Encostou nele e ele foi curado. Esse é o Deus que você serve. Ele é Deus de majestade e glória. Mas ele é capaz de botar a saliva dele na sua língua. Ele se mistura com a gente sem se contaminar com nossos pecados. Amém, irmãos? Então esse é o Senhor que belamente estica o seu arco, tornando esplendorosa a sua destra, linda a sua mão direita, que ensinará proezas. A demonstração de poder de Jesus, ela não é vaidosa, como um gorila na floresta arrancando os troncos. A demonstração de poder de Jesus é para chamar as pessoas a voltarem-se para Ele. Amém, irmãos? Amém? Às vezes o Senhor precisa demonstrar fortemente na sua vida o poder dEle. Tuas flechas são agudas, penetram o coração dos inimigos, e os povos se submetem aos teus pés. O que o salmista está dizendo é que Jesus não erra o alvo. E sempre, sempre, sempre, Jesus, partindo de Jesus, a missão dele é cumprida. Os inimigos têm os seus corações derretidos, como diz outra versão. Lembra do Salmo 23? Diz assim. 10 minutos a gente termina. Salmo 23 diz: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua destra e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Irmãos, quem aqui tem algum adversário? Não são pessoas os adversários. Às vezes eu pergunto assim: quem aqui tem um adversário? A pessoa assim: minha sogra, misericórdia, que tem um adversário. Não, não, não. Pior que a sogra, quando eu falo isso, ninguém pode pensar: meu marido, aquilo é o adversário. Não, gente. O adversário é o diabo. A Bíblia diz aqui no Salmo 23 que assim, todos os seus inimigos, às vezes é uma timidez que você tem, uma avareza, é uma dor, é uma doença, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser espiritual, coisas que minam a sua vida, que lhe roubam, são seus inimigos, que lhe fazem mal, não são pessoas. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra autoridades espirituais do mal. Não é isso que a Bíblia diz, amém ou não? Então, não pode, né, irmãos, orar pelo chefe: Deus, converte e leva. Não pode. Tem que orar para receber Jesus. Então, o que é que o Senhor está falando? Que Ele possa diante de você todos os seus inimigos. Ungir significa trazer autoridade sobre a pessoa. Os reis, sacerdotes eram ungidos. Então, o que Deus está falando é: eu lhe dou autoridade e poder para você vencer todos os seus adversários. Eu lhe dou. Na minha presença, eu vou botar eles todos e vou derramar meu óleo sobre a sua cabeça. Que significa o quê? Eu estou consagrando você poderoso sobre eles. Porque a Bíblia diz: somos poderosos em Deus para destruir sofismas. Amém ou não? Então a igreja não pode se acovardar. É como o irmão orou aqui: vamos orar, vamos repreender as enfermidades que estão vindo. Ah, mas é juízo de Deus. Então vamos pedir para o povo arrepender para acabar logo com isso. Então, irmãos, não dá para ter uma postura tímida, pacata, passiva, diante do poder e da autoridade que Deus nos deu. Amém ou não? E esse poder aqui, antes de vir a nós, Jesus disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então, Jesus tem uma missão libertadora, e essa missão libertadora dele, ela vai agir na sua vida. A salvação, ela não pode ser limitada a ir para o céu. Ir para o céu é o máximo da salvação. Mas não é só isso. Se só fosse isso, ia ser uma cena muito engraçada. Ia ser engraçado. Ia ser assim: essa noite aqui, quem quer receber Jesus? Aí um sujeitinho lá no fundo: eu quero, seu pastor. Aí a moça: que só se fosse para ser salvo, salvava, morria. Irmãos, olha, nós somos muito úteis no reino de Deus, a vez que somos salvos. Você está enfrentando alguma dificuldade, alguma coisa, porque um dia você quer... A motivação que a gente tem às vezes para poder enfrentar uma dificuldade, uma enfermidade, não pode ser só o nosso bem-estar, mas tem que ser: eu sou útil no reino e eu preciso ser usado no reino de Deus. Uma vez que eu recebi a Jesus, a minha vida vai ser muito menor, vai ser muito vazia se eu não cumprir o meu chamado. sentido que eu busco em explicações filosóficas, em consumo de coisas ou de pessoas, esse sentido, ele nunca vai, eu nunca vou conseguir nessas experiências, porque se eu tenho um vazio do tamanho de Deus, eu só posso ser preenchido pelo próprio Deus, e por fazer as coisas que Ele me dá vontade de fazer, e por abrir mão das coisas que eu começo a ter nojo por causa da glória de Deus na minha vida. Então, meus amados e preciosos, o Senhor tem autoridade, toda autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Mateus 28. Por isso, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, Ele tem toda autoridade e te dá toda autoridade. E a gente tem que acordar para isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Diz assim, o 7. Teu trono, ó Deus. Algumas versões dizem, é de Deus. Mas se você pegar lá a Septuaginta, que é a versão grega mais antiga que tem da Torá, do Velho Testamento, você vai ver lá escrito assim, teu trono, ó Deus. Na Vulgata também, que é a versão mais antiga do latim, da onde foi traduzido o texto de Lutero, por exemplo, tem lá, teu trono, ó Deus, dando referência a Jesus como Deus. Teu trono, ó Deus, para sempre e eternamente. Teu trono divino é assim para sempre e eternamente. Tu sempre foi rei, sempre foi, sempre será rei. O cetro do teu reino é cetro de retidão ou cetro de justiça. Irmãos, não dá para entender a gente dizer, o reino chegou aqui, o reino chegou ali. O que chega é a justiça de Deus pelo reino que está em mim e está em você. Se não tem vontade de Deus na sua vida, o reino não chegou ainda na sua vida. E diz assim, amas a justiça e odeia a iniquidade. Eu tenho anotado, esqueci o salmo agora, eu vou providenciar para vocês. E diz assim, ó, não porei coisa abominável diante dos meus olhos. Não porei coisa abominável diante dos meus olhos. Eu odeio o pecado. Lá em casa tem essa cultura. E eu aprendi que o pecado mata até uma planta. O pecado, irmãos, é errar o alvo. E a Bíblia diz que Jesus tem um arco e ele não erra o alvo, ele destrói os inimigos com seu arco, amém? Então o pecado é desviar-se do caminho de Deus, da vontade. Todo pecado tem consequência. É maravilhoso, como nós vimos na semana passada, que o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados, até que nós vamos cometer ainda. Mas nem por isso eu vou ficar me sujando no pecado. A igreja hoje não odeia o pecado. Eu diria até que a igreja ama, num certo sentido, a Deus. Mas não consegue amar Deus totalmente. Porque enquanto você ama algum pecado, você não ama Deus totalmente. Pecado, irmãos, é um acidente. O pecado é uma tragédia. O pecado, às vezes, do crente nunca pode ser planejado, deliberado. O pecado planejado é chamado de iniquidade. E a Bíblia diz que os iníquos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia não diz que os que pecam não herdarão o reino dos céus. Então o pecado na minha vida, na sua vida, tem que ser um acidente. Não dá para caminhar em cima do pecado, elaborar o pecado. Não, mas eu faço tantas coisas boas, elas superam as coisas ruins. Peraí. Irmão, quando você prende alguém, você prende porque ele fez muitas coisas ruins? Ou você deixa de prender ele porque ele faz muita coisa boa e só fez uma coisa ruim? Você prende ele por quê? Porque ele fez uma coisa ruim, tá? Se ele chegar na hora e falar, mas eu faço tanta coisa boa, isso adianta? Só que os crentes acham que adianta, sabia disso? Às vezes a gente, quando Deus vem, por amor, dá um puxão na gente. A Bíblia diz, gente, que Deus castiga e repreende a quem ama. É amor. Aí Deus vai e corrige a gente diz, ah, ele devia ver o tanto de coisa boa que eu já fiz. Foi como um pastor que eu, poxa, tenho livros dele, ele caiu e enlouqueceu, e ele diz assim, a igreja, em vez de olhar o tanto que eu fiz de bom, só olhou esse pecado que eu cometi e me disciplinou. Como é isso? Quer dizer que fazer certo nos dá o direito de fazer errado? Jamais. No tribunal não é julgado alguém pelo tanto de coisas boas que ele fez, mas por uma coisa ruim que ele fez. Então o pecado, ele deve ser algo que deve nos trazer asco, nojo. Pecado é algo nojento. Pecado é algo que não pode permanecer mais na sua vida. O pecado tem que ser um acidente. O Espírito de Deus vai lembrar você disso que eu estou te falando. Ele odeia, odeia, odeia a iniquidade, a impiedade. Ele ama a vontade dele feita. Porque Deus, o teu Deus, te ungiu. Abra rapidamente em Hebreus 1,19. Eu vou ler logo para ganhar tempo. Perdão, 1,8. Hebreus 1,8. Diz assim. Vou ler do 5. De fato, qual dos anjos disse Deus, tu és o meu filho, hoje te gerei? Claro que Jesus foi gerado enquanto homem na barriga de Maria, mas enquanto Deus ele sempre existiu, até porque o próprio livro de João diz que nada do que foi feito sem ele. Logo, ele existia antes de nascer, ok? Mas aqui fala do nascimento físico de Jesus. De fato, qual dos anjos disse Deus, tu és o meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adorem-no todos os anjos de Deus. Aleluia! A respeito dos anjos, porém, ele declara, torna em ventos as teus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Ao filho, porém, diz, o teu trono, ó Deus, aleluia, o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos, o cetro de retidão é o cetro de tua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa é a melhor versão. Por isso, ó Deus, o teu Deus, o que é isso? Por isso, Deus, Jesus, o teu Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria. Aleluia. Mas não é por isso, consequência, portanto, ou seja, não é porque Jesus foi aprovado, não, era menor e foi aprovado, não. Ele sempre foi. Então, por ser quem é, o Pai ungiu ele com esse óleo de alegria, com a missão de vir à terra para poder morrer por nós e ressuscitar. Amém, irmãos? Então, antes de terminar, vamos pensar o seguinte. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu. Interessante que eu fui pesquisar as duas palavras, porque na Bíblia hebraica diz assim, eis porque o Eterno te ungiu. Só que os dois nomes para Deus aqui é Elohim. Então, não tem sentido, eu pensei que seria do tipo, por isso o Eterno, que é teu Deus, te ungiu. Não. Aqui é assim, por isso Deus, o teu Deus. A ênfase, então, não é no nome de Deus, é em Deus ser teu Deus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Irmãos, olha só uma coisa, estou acabando, de verdade. Seu Deus te ungiu. O que é isso? Seu Deus te deu autoridade. O que é que você faz com ela? A gente não viu aqui mais cedo que a unção é autoridade? Jesus recebeu. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu que escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. E vosso fruto permaneça. E tem que parar de ser tímido, irmão. Tem que usar o poder que Deus nos deu para fazer o bem, para levar o Evangelho de Jesus, a salvação de Jesus, para poder dizer, o seu problema é o pecado, arrependa-se e receba Jesus, e sua vida vai ser transformada. Você não vai ficar rico, se ficar, me chame para almoçar churrasco na sua casa, mas você vai receber muito mais do que a riqueza humana, vai receber o reino dentro de você. Olha só, com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Irmãos, é um óleo de alegria. Preste atenção aqui, 9. Mirra e aloés perfumam as suas vestes. Em 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz que o Senhor nos faz exalar e espalhar o bom perfume de Cristo. Amém ou não, irmãos? Agora aqui, olha só que coisa tremenda. Mirra e aloés. Mirra é um tipo de perfume feito para embalsamar mortos, de preferência. Aloés é uma madeira que é queimada como incenso. Aí vou adiantar o final do versículo 10, que diz: entre as tuas amadas estão as filhas do rei, à tua direita uma dama ornada com ouro. Ouro, incenso e mirra lhe faz lembrar alguma coisa? Foi o que foi levado para adorar a Jesus. Jesus já vem com três, de tantas marcas, são três marcas aqui. A mirra fala que ele já veio para morrer. É que nem você. Sua missão, dentro da sua missão está a morte. A morte da sua carne, a morte da sua vontade, a morte do amor por sua vida. Que aquele que não morrer por amor de mim não é digno de mim. Jesus já vem com a marca da mirra. Ele recebeu quando era criança. Uma mensagem de Deus para os pais dele, talvez, e até para que ele fosse aprendendo, porque ele foi aprendendo que era o ministério dele, porque quando ele veio à terra, ele foi esvaziado. Senão, a barriga de Maria explodiu. Jesus chegou diante da videira, e a videira, para ver se tinha figos, e não tinha, Jesus falou, fez o quê? Secou ela. Ou seja, Jesus, a onisciência de Jesus era dada a necessidade. Ele teve que ser esvaziado aqui na terra. Continuou Deus, amém? Mas em poder esvaziado. Tinha todo o poder necessário, porque era cheio do Espírito e o Pai agia por meio dele e pelo poder dele. Mas nem um pouco além do necessário. Por isso que ele teve que ver se a figueira tinha figos. Amém ou não, irmãos? É claro isso? Ele não veio um bebezinho fazendo cura de todo demônio. Não, ele veio uma criança normal, um homenzinho normal. Ele só não tinha pecado porque não tinha natureza do pecado. Resumindo, amém, irmãos? Então pensa em Jesus, que de pequenininho já recebeu uma mensagem. Olha, esse ministério é ouro, incenso e mirra. Você vai morrer e vai ser embalsamado. Mas você vai ressuscitar. O seu ministério aqui é incenso. Você tem um perfume especial. Você recebeu um óleo especial. E esse perfume, esse cheiro de alegria vai se espalhar. O reino de Deus já... O reino de Deus... Eu estou tendo que falar tanta coisa, estou com pressa. Não devia estar com pressa, né? Afinal de contas, você vai chegar em casa e vai ver fantástico? Vou ficar um pouco com calma mais, me perdoe. O reino de Deus é justiça, paz e... alegria. Paulo diz, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. É ordem de Deus. E Deus não é menino para dar uma ordem, se dá o poder para você cumprir, não. Amém, irmãos? Então Jesus, ele veio sabendo que ia morrer, mas sabendo que ele ia envolver outros que iam espalhar o seu perfume, o seu ministério. E a mirra, e o aloés é uma madeira, é símbolo, eu creio aqui, eu creio que é um símbolo da morte que ele teria pendurado na cruz. E ele é perfumado disso. Ele é marcado por isso. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegram. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. E à tua direita, uma dama ornada com ouro de Ofir, que é a igreja. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegram. Irmãos, nos céus, Jesus se alegrava com as canções. Mas ele também se alegra com a canção da igreja dele. O palácio de marfim é uma alusão à igreja. Marfim é um material branco e nobre, branco simbolizando a pureza. E aqui eu vou começar a falar sobre a nobreza da igreja, já que falei sobre a majestade de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor investe em nossas vidas, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e ainda assim se debruça sobre nós para falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque, embora tão cheio de glória e majestade, o Senhor toca em nós, como fez com aquele jovem mudo surdo. O Senhor espalha a Tua glória através da Tua igreja. O Senhor nos chama a uma vida santa. E que, embora aconteçam pecados em nossas vidas, que eles sejam acidentes. Nunca sejam planejados, nunca sejam deliberados, nunca haja iniquidade no meio do Teu povo. Nós te louvamos porque é o Senhor Deus cheio de majestade e glória e ainda assim nos ama, apesar de nós. E nós te amamos, o Senhor amado as nossas almas. E precisamos amar o Senhor, nos relacionar com o Senhor, conversar com o Senhor, sermos cheios do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Queremos te amar mais e melhor. Obrigado, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu dar uns avisos rápidos. Fique de pé ainda, já vou ser bem breve. Amanhã nós temos o núcleo e a igreja nas casas, uma bênção lá na casa de Raquel Jackson, às 19h30, terça-feira na casa de Edna, Jackson, Raquel, que está próxima de domingo, Edna fica próxima do Salvador Lucas. Ah, que espera na casa de família, muito bom. Não ensaia, né? E em breve teremos mais outros núcleos que vão estar sendo abertos para espalhar junto com irmãos de outras igrejas a glória do Senhor na nossa cidade. Amém? Domingo de manhã, às 10 horas, escola bíblica, tá bom? E à noite, às 8 horas, estamos juntos novamente. E durante a semana, vamos se ver bastante, né? Se amar, servir uns aos outros. Amém? Assim, sua mão, o Senhor, a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, a consolação de tudo, santo, repouso sobre a sua vida, e que essa palavra deixe o ânimo de Deus sobre a sua destino. Para a glória do Senhor, até que ele volte, oramos também, Senhor, para as igrejas agora na vida do seu nome, que o Senhor manifeste, espalhe a sua glória, a sua cidade, a sua nação, o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, até que o Senhor volte. Nós temos mais nada, mais bem, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.